pra sacudir e abalar o seu final de semana. Central do Axé. Agora. Você vai suar com o calor do swing dançante. A festa vai começar. Energia. Quem tá feliz, aê. Quem tá feliz, aê. Balance os braços em cima. Bate na palma da mão, quero ver. Central do Axé. Desce, desce, desce, desce. Vai até o chão. Sobe, sobe, sobe, sobe. Na palma da mão. Central do Axé. Vamos ver o povo do sol e dê a mão. Estrela só não é constelação. Suor e swing. Central do Axé. Do Axé. Do Axé. Central do Axé. Apresentação, Silvio Ferraz. Pra sacudir o seu final de semana, está chegando na sua rádio, o Central do Axé. O melhor programa de axé, samba, pagode, funk. Tudo que rola no verão, você ouve aqui no Central do Axé. Meu amigo, minha amiga, como é que tá esse final de semana? Tudo bem? Tudo beleza? Chegou mais um finalzão de semana, muito calor. Ei, calor maravilhoso, solzão, é praia, é piscina, é cachoeira, é ducha, é tudo. Olha que maravilha. O Central do Axé tá chegando pra você, trazendo aí muita informação, muita música bacana, pra animar, pra esquentar o seu verãozão, o seu axezão. Ê, maravilha. Olha só, já começo falando pra vocês aí do novo som da Cláudia Leite. A Cláudia Leite que vem aí no carnaval arrebentando e vem aí com um novo som também. Coração. Videoclipe de Cláudia Leite com participação de Daniel Wick já está liberado desde quinta-feira, tá vendo? Agora já saiu. O novo videoclipe da Cláudia Leite, Coração, já foi lançado oficialmente na última quarta-feira, na última quinta-feira, dia 28. A novidade foi contada por ela mesma em suas redes sociais. Ela disse: ansiedade acaba dia 28. Vem aí, Coração, o clipe quinta, escreveu Cláudia Leite, né? Esse é o primeiro lançamento de Cláudia Leite com a Rock Nation, empresa do Jay-Z e do Jay Brown. Atualmente, ela mora em Los Angeles e trabalha com diversos produtores internacionais na produção do seu primeiro álbum em território americano. A Cláudia Leite bombando não só no Brasil, agora querendo bombar também em Los Angeles, nos Estados Unidos, uma carreira internacional, né? E vai bombar no verão do Brasil também, Cláudia Leite. Corazón! Essa música aí tem um swing, é aquele swing do verão, é aquele swing do Central do Axé. Aumenta, no ar, Central do Axé. Central do Axé. Central do Axé. Sentir.

aqui no Central do Axé. Amor Bacana é o Central do Axé, levando até você muito axé nesse verãozão maravilhoso. Olha que beleza, gente. Muito calor, muito sol, muita praia, muita agitação, muita amizade, né? Muita coisa bacana nesse verãozão 2016 aqui no Brasil, que tá bom demais, né, gente? E maravilha! Eu desejo a você aí um final de semana repleto de muita coisa boa, né? De muita, mas muita amizade mesmo. E claro, o principal de tudo, né? Pra poder curtir uma boa, muita saúde, muita responsabilidade. E maravilha! E o Central do Axé não pode parar, não. Tá chegando aí Central do Axé Retro, pra matar a saudade. Central do Axé Retro, pra matar saudades. Mandei meu cavalo. Se você aceitar o desafio, eu vou cantar o samba pra você dançar. Esse swing provoca arrepio. Pegue o cavalo, show vai começar. Se você aceitar o desafio, eu vou cantar o samba pra você dançar. Esse swing provoca arrepio. Pegue o cavalo, show vai começar. Vou pedir pra você vibrar. Vibrar, vibrar. Vou pedir pra você mandar. Mandar meu cavalo chorar. Aceitar o desafio, eu vou cantar um samba pra você dançar. Esse swing provoca arrepio. Pegue o cavaco, show vai começar. Vou pedir pra você vibrar. Vibrar, vibrar. Vou pedir pra você mandar. Mandar meu cavaco chorar. Central do Axé. Yeah. carnaval no Central do Axé. Samba de enredo do Grupo Especial do Rio de Janeiro, Portela 2016, aqui no seu carnaval, aqui no seu Central do Axé. Olha que beleza, gente. Estamos aí já no primeiro final de semana, né, do mês de fevereiro. Já estamos entrando aí no mês de fevereiro, mês de janeiro foi embora e vem aí o nosso carnaval. E você aqui no Central do Axé confere as principais do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Com certeza elas vão passar aqui na Avenida do Central do Axé, né? Galera, o intervalo vem e daqui a pouquinho eu volto com mais Central do Axé na sua rádio preferida. Central do Axé. Suor e Swing. Central do Axé. Suor e Swing no seu rádio. É audiência lá em cima, é finalzão de semana. Tá todo mundo ouvindo, tá todo mundo curtindo o Central do Axé. O melhor do axé, do samba, do pagode, do funk carioca. E também agora no verão, né? O melhor do verão. O melhor das praias, das piscinas, das cachoeiras, das bicas, das duchas. De qualquer lugar que você estiver se molhando pra refrescar nesse calor, né, gente? Muito calor. E olha, não esquecendo aí do filtro solar, né? Não pode ficar nesse sol, nesse calor todo, sem filtro solar, de jeito nenhum, não pode não. Olha só, agora tem mais recordação, chegando no Central do Axé. Central do Axé Retrô, matando saudade. Central do Axé. Central do Axé Retrô, pra matar saudades.

Harmonia do Samba, nova paradinha no Central do Axé. É muito axé, é muito sucesso do verão que passa por aqui. Olha, gente, eu tô indo embora, né? Foi bom demais passar esse finalzão de semana junto com vocês. Passei essa uma hora trazendo o melhor do axé, do samba, do pagode. Muito agito do verão. Samba Enredo passou por aqui também. Hoje tivemos aí a Portela aqui no Central do Axé. E todo final de semana você vai conferir um samba enredo especial aí do grupo especial do Rio de Janeiro. Olha, na semana que vem eu tô de volta com muito mais Central do Axé, aqui nesse mesmo horário na sua rádio preferida. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele, um grande abraço. Lembrando, finalzão de semana, se for beber não dirija, vá dirigir não beba. Olha, gente, cuide bem aí, né? Cuide bem dessa direção nesse carnaval. E cuide bem da sua vida também. Vai fazer algo mais? Use camisinha. Valeu, gente! Olha, se liga nessa ideia aí, tá certo? Grande abraço, tem saideira no Central do Axé. Central do Axé. Chegou sua vez, não estranha. Avisei você, não engana. Preferiu perder, sai da cama. Quero nem te ver. Me chama porque eu já tô pronta. Central do Axé.